Eu transformei o Bop numa máquina de guerra. Aquele show todo Jovem Nerd é pé na porta e CPI na cara. Aqui é o Guga e quer me fuder, me beija, meu. Aqui é o Rex e eu não caio pra baixo, parceiro, eu caio pra cima. Que pariu. Aqui é o Marco Gomes e eu senti muito quando... Peraí. Spoiler na cara? É pra mostrar, cara. Na cara, toma. Aqui é o Marco Gomes e toma spoiler, filha da... Pega o saco. Então eu faço outro, peraí. Aqui é o Marco Gomes e cada cachorro que lamba a sua caceta. Olha aí. Caralho. Aqui é o Tucano e esse aspira roubou a minha apresentação, caralho. Aqui é a Zagal, o pica das galáxias. Que é isso? Sim, né, pra vocês verem, estamos aqui obedecendo aos milhares de pedidos de nerds. Vamos! Não. Eu não tô obedecendo a pedido de ninguém. Não, mas todo mundo na pediu. Na verdade, o único pedido que eu estou obedecendo, se posto assim, é do meu amigo Guga, que demonstrou interesse em gravar. Porque até então, o clamor dos nerds, nada... Ai, tá nada bom. Mexeu comigo, cara. Parece. Caraca, olha só. Então vamos falar de Tropa de Elite 2 depois desse e-mail. Seja o que Deus quiser. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mês e caneladas, Nerdcast! Vamos logo. Azaghal, notícias, recados da paróquia. Esta semana começamos uma novíssima atração no Jovem Nerd, Azaghal. Exato. As pessoas clamavam por Jovem Nerd em vídeo. Você vê aqui, zona de spoilers e os vídeos da Nerd Tour. Sempre que aparecem, a galera, porra, quero mais, façam mais. Apareçam mais em vídeo. E é uma ideia que a gente já estava no forno aí há algum tempo. Está no ar o Nerd Office, Azaghal. Sim. Que não é nada mais do que a conversão de algo que acontece no nosso dia a dia. Aqui nós temos um escritório que é extremamente nerd, é o Nerd Office. Sim. Num formato de videolog, de exato. Vlog. Ou de qualquer coisa que você queira chamar. É a gente em vídeo falando sobre coisas. Vlog. Tá bom. Vlog, é a tendência. Tendência. E... seremos vlog até o momento que isso deixar de ser moda. É o tendência. Aí passaremos a ser uma atração em vídeo. Exato. A gente muda o nome como quiser. O programa é semanal. Nós vamos comentar sobre tudo que seja legal, seja do nosso dia a dia, coisas do Nerdcast. Já vi que muitos nerds estão pedindo bastidores do Nerdcast. Exato. Qualquer coisa que você ache legal a gente comentar, a gente explica isso. O primeiro episódio, na verdade, é meio que explicando, né, o que vai ser. Isso. Para as pessoas entenderem, né? É um piloto educativo. Inclusive para os anunciantes, ó. Por que não? Mas a gente quer que você, ouvinte do Nerdcast, também tenha o hábito de ver o Nerd Office. Sim. Quer dizer, a gente gostaria, né? Se você quiser ou não... Você não precisa querer. Não, tem que ver. Tem que ver. Toda quinta-feira, a princípio, né? Nossa ideia é publicar toda quinta-feira. Pra dar o gostinho, pra dar o esquenta no Nerdcast, você vai ter o Nerd Office dentro do Jovem Nerd. E aí, se você já acessa o Jovem Nerd, você vai ver lá, sempre, toda semana. Ou você pode assinar o canal do Jovem Nerd no YouTube. youtube.com/jovemnerd. Assine este canal. Vamos trazer pessoas para o canal. Mais pessoas, mais assinantes. Significa mais bala na agulha. E aí você, obviamente, vê antes de todo mundo, porque vai estar lá sua playlist. Assim que a gente publicar, tum, aparece lá na playlist. Isso. Certo? Certo. Muito legal. Então... além desse vídeo, nós temos também o mais recente vídeo do Nerd Tour. Caraca, vocês têm que ver. Tem que ver. Tem o link aí no post. Pra eu me arrisco a dizer, e eu disse isso de todos, na verdade, que esse é o melhor vídeo da Nerd Tour. Vocês têm que ver o vídeo que transforma a Almôndega numa lenda. Não, e o vídeo é legal, é emocionante e engraçado. Exato. Vai, então clique aí no post, tem o vídeo do dia 14 da Nerd Tour. É muito legal, não deixe de ver. Não deixe de ver os vídeos. É o dia 14, que significa que é o 15º dia de uma viagem que durou um mês, mas vai ter só 18 dias. As pessoas entenderam, a gente tá condensando algumas coisas, né? Certo. Mas é isso, o que mais? Teleton. Teleton, é verdade, Azaghal. As pessoas sabem o que é o Teleton. Vocês não sabem o que é o Teleton? Por alto. Em geral, as pessoas sabem exatamente por alto. Sabem que o Teleton... É a Criança Esperança do SBT. Exatamente. Por que a gente tá falando de Teleton? Já vou adiantar. Nós estaremos no Teleton esse ano, Azaghal. É, nós resolvemos fazer a nossa parte. Exatamente. Ou parte da nossa parte. Guilherme Brix estará lá com a gente, Azaghal. Olha aí. E vários blogueiros também estarão no Teleton dando uma força e convocando todos os nerds a fazer doações. E eu vou explicar pra vocês o que é o Teleton, pra vocês entenderem o que significa a sua doação. Mas antes de mais nada, eu quero dizer por que a gente resolveu participar do Teleton. Ah, por quê? Porque, afinal de contas, é assim, campanhas existem várias, né? Aham. Uhum. Só que, no caso do Teleton, ela é representada pelo Silvio Santos e pelo Jerry Lewis. Exatamente. São duas pessoas que me passam muita confiança. Exatamente. Então, se o Jerry Lewis e o Silvio Santos aprovam e apoiam... Eu também. Quem sou eu, né, cara? Mas é o seguinte, as pessoas também conhecem por alto a AACD, certo? Associação certo. De Assistência à Criança Deficiente. Já tem existe... quem conheça a YMCA. Não, pô. Mas a AACD existe há 60 anos, ela tem 9 unidades no Brasil, tem no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tem um trabalho extraordinário pelo bem-estar de pessoas com deficiência física e o Teleton é organizado para levantar dinheiro para a AACD. Certo. Certo? É isso que o Silvio Santos faz todo ano. O Silvio Santos e o SBT inteiro. E o SBT inteiro, claro. A meta de 2010 deles é arrecadar 20 milhões de reais pra ajudar na construção de mais uma unidade da AACD. Ó, legal. Né? Então, quer dizer, a programação do Teleton começa dia 5 de novembro. Certo. No outro fim de semana, às 10h30 da noite, e vai por quase 26 horas de programação, com 70 artistas, com aquela galera toda do SBT e os blogueiros. Aí que entra a gente. Olha só. Nós estaremos lá no dia 6 de novembro, que é sábado à noite. 9 às mídias no SBT. Das 8 da noite à meia-noite. E me disseram que o Silvio Santos estará lá no palco, nesse horário. Esse é um dos motivos que me fez aceitar também. Porra, não, é a caridade, rapaz. A caridade, sim, mas... Mas então o que acontece? Nós vamos nos dividir lá. Azaghal e Guilherme Brix estarão numa bancada. Certo? Não só nós dois, com uma cabeçada. E uma cabeçada. Olha, eu sei que vai Maurício Saldanha, vai Internei, Marco Gomes, Johnny Ken, vai aquela galera. Panelinha toda. Cris Dias. Aquela patotinha de sempre, né? Patota de sempre. Você vai ficar lá na bancada com o Guilherme Briggs, certo? Tweetando e talvez haja interação. A gente espera que haja uma interação. Eu espero que haja uma interação com o Silvio Santos. Se vier Celso Portioli, eu vou rechaçar. Você, olha... Vou rechaçar. Não, não vai não. Você tá maluco, cara? Vou falar. Meu amigo, me desculpa, mas você não é o Silvio Santos. Até parece! Tá aqui. Não vai falar isso. Tá gravado. Não vai se mesmo. Se ele vier e falar, oh, e você? Eu falei, eu sou o Azaghal e você não é o Silvio Santos. Olha que você, as pessoas podem pegar fora de contexto, não vão entender a piada. Tá dito aqui. Ai, caralho. Ele que, se vier o Portioli, que ó, já tô te avisando, Portioli. Não se engrace pra cima de mim. Vai entrevistar outro. Não faça isso, Portioli é um cara gente boa, cara. Mas não é o Silvio Santos. Não, tudo bem, mas ele tem que trabalhar, né, cara? Fazer o trabalho dele. Vai perguntar pro Maurício Saldanha. Vai entrevistar o Ednei. Me deixa em paz. Mas então, é isso. E eu vou estar nos bastidores, andando pelos corredores do SBT, com a câmera, justamente pra ver se a gente cria algum conteúdo legal para o Nerd Office. Né? Ora, bolas. Por que não? Ver se a gente consegue entrevistar uns artistas do SBT. Mas isso tudo serve para chamar a atenção de vocês para as doações, que já podem ser feitas, galera. O que a gente quer ressaltar aqui, tirando as brincadeiras, só a parte do Portioli que é sério. É o seguinte, a gente durante esses anos todos sempre pediu pra galera votar na gente, fazer isso pela gente, exato, fazer aquilo pela gente, comprar pela gente, pela gente, pela gente. Isso. E aí a gente percebe que tá na hora da gente tentar fazer também pelos outros. Sim. A gente já fez, sei lá, Natal dos Correios e pediu pra vocês fazerem também e tal, Mas esse é um momento que dá pra, com pouco, uma galera se juntar e fazer muito. Com certeza. E essa é a hora de mostrar que o Nerd Power não é só galhofa. Não serve só pra trending topics. Sim. Serve pra fazer coisas que vão mudar a vida de uma pessoa que seja. Mas vão ser várias. Mas uma só já seria o suficiente. Sim, com certeza. Então, como é que funciona? Tem aqueles telefones que você doa 5, 10, 20 reais, por exemplo, 0500 12345 05, é bem fácil. Por exemplo, 0500 12345 05, 5 reais. Dinheiro de pinga. É uma cachaça. Não, mas cada, menos. Cada um tem a sua condição. 0500 12345 10 pra doar 10 reais. Ridículo, já decorou, né? Já sabe como 0800. É. 0800 0500. Aí, tá aí, aí é o vício de linguagem. Ó, ó, é 0500. 0500, imbecil. 12345 20. 20 reais, certo? Um cinema. Um cinema, Cinemax. Né? Você não. Uma bala, o cinema é uma bala. Que bala? Uma, o cinema é uma bala. É uma bala? É, se você pagar meia, de repente. O telefone especial para 30 reais ou mais, que é 0800-775, mudou, hein? É 0800. Ah, então até então era 0500. É, esse é 0800-775-2010. 30 reais ou mais. Mas calma, tem outro lugar que você pode doar, é o site, através do site, www.teleton, com N de nariz, Teleton. Tele de TV, de televisão. Exato. Tom. Não deve ser por causa disso, mas. Tom de. Tonelada. Tá bom. Tele, todo mundo sabe como é que escreve. www.teleton.org.br. Você pode entrar no site, se você já tá confuso com 0500, 0800 Teleton, tem tudo no post. Exato. E se você quiser conhecer a AACD, para você saber para onde seu dinheiro vai. Isso. É www.aacd60anos.org.br. 60 escrito em numeral. Porque nada dá mais ódio do que você fazer uma doação, seja ela dinheiro, ou roupas, ou alimentos, ou o que seja, eletrônicos. E, e essa merda não chegar. Isso dá um ódio mortal. Exato. Por isso, é a nossa escolha. A gente já estava querendo fazer algo assim há um tempão. A gente ficava, a gente vai escolher uma instituição. A gente tinha pensado, vamos escolher uma instituição e a gente meio que adota eles e faz um programa lá qualquer e faz uma doação constante e tal. Mas a gente, pô, mas e se os caras, né, vacilarem? Vai dar um ódio mortal na gente, vai dar um ódio mortal em quem ajudou, então... Exato. AACD ou ACD... AA. AACD. É, são dois A's. AACD. Dois ACD. Double ACD. É uma parada reconhecida aí, como diz o próprio RL, 60 anos. 60 anos e o Silvio Santos assina embaixo e agora o Jovem Nerd assina embaixo. Exato. Então, essa é a hora do Nerd Power fazer valer. Exatamente. Estamos convocando o Nerd Power para arrecadar doações para a AACD através do Teleton, certo? Isso ainda não vai poder me ver inadequado em rede nacional. É verdade. Então não se esqueça, você já pode doar desde agora. Desde agora, presta atenção, você está ouvindo, pare, vá lá, faça a sua doação. E sábado que vem, dia 6 de novembro, estaremos lá, SBT ao vivo, pagando mico. Portinholi que não se engrata. Olha! Se você não quiser ouvir o feedback do programa passado, você pode adiantar este Nerdcast para 24 minutos e 30 e 8 segundos. Relatório de e-mails. Slave Roboto, foram muitos e-mails sobre o último Nerdcast, sobre dragões e monstros. Isso. Pedro Ribeiro envia a aparição do Cthulhu. Isso é um problema. Vou adotar, vai ser Cthulhu daqui pra frente. Tá. Em Frikazoide, o Cthulhu aparece em Frikazoide e você clica aí pra ver. É engraçado. Lucas Testa, calcule. Lucas Testa. Deve ir até a nuca até clicar. Enviou um link do jogo Imprima e Jogue Cthulinária. Cthulinária. Sacou? O Cthulhu, cara, ele é um monstro que é muito famoso, mas você vê, ele não tá nas grandes mídias, em filmes, então ele tá nas páginas da literatura, mas ele é um monstro que sempre aparece em referências mil. Então, merece respeito de todos. Merece. Alexander Santos envia mais um Nerdcast Tales. Ele tá melhorando, o Alexander cada vez melhor, cara. Ah, mas muito bom. Ele tá já disputando a vaga de um colaborador ativo. Ativo do Jovem Nerd. Ativo ele já é. Já é, não, mas ele vai ganhar nas páginas em breve. Olha. Né? Olha aí. Emanuel Braga enviou a ilustração de Azaghalzilla. Olha aí. Não só Azaghalzilla, como eu também tenho a ilustração do Jovem Nertulo. Eu vi no blog dele pelo Twitter, mas é que o Levoboto não botou o link do... O Levoboto é aquele negócio, né? Tá mal. Não se pode confiar numa máquina pra fazer o trabalho de um homem. Eu vou pedir, então, pro Emanuel Braga enviar essas ilustrações com fundo transparente pra gente colocar lá no rodapé do site, né? Que tal? Exato, exatamente. Muito legal, cara. Parabéns. Alan Saraiva envia notícia sobre a proliferação de águas-vivas no Oriente. Um perigo real e imediato. Exato. As pessoas não estão dando atenção às águas-vivas porque elas ficam debaixo d'água, ninguém vê. Mas elas vêm aí, cara. Vamos. Mais assustador é o Alexandre NTI, que envia uma imagem de uma água-viva gigante. É, essa imagem eu já vi rodando pela internet, é já faz anos já. É fake? E eu não sei se é fake. Eu acho que é fake. Perspectiva forçada, será? Ou montagem, exato. Não, perspectiva forçada não pode ser. Claro que pode. A água-viva tá atrás do cara, entendeu? Ah, tá. Mas eu acho que é fake, né? Ela não chega a esse tamanho, não. Não sei, pode ser verdade. Eu acredito que se essa imagem for fake, não significa que uma água-viva não possa chegar a esse tamanho. Ué, como assim? Pode ser. Esses bichos são sinistros, cara. A gente não está dando atenção devido às águas-vivas, cara. Perigo! Matheus Maiorca envia... Maiorca. Será que é que nem Palma de Maiorca? Não, que é Maiorca. Maiorca? Aí é Palma de Maiorca. Matheus Maiorca. Maiorca. Seria isso? Maiorca. Maiorca. Maiorca. É o inglês. Complicado, seu Silvio Santos. Eu posso falar inglês com o Silvio Santos, que tem o mesmo nível de inglês que eu, por exemplo. Ele, você acha? Cara, se vier o Celso Portioli com aquela porra, aquela voz impostada dele... Não, para com isso. Silvio Santos Feelings, eu vou... Ele enviou um trailer do filme Monstro no Armário. Ah, tá ótimo. Um trash foda do antigão. Muitos nerds enviaram a imagem que comprova que tem muito esperma de água-viva no mar. Foi essa água-viva que o Jovem Nerd viu soltando esperma na água. Que piadinha escrota. Tá ótimo. Esperma. E bom, e uma quantidade gigantesca de pedidos de Nerdcast sobre Lovecraft. Acontecerá um dia. Certo, com certeza. Não. Muitas pessoas mandaram e-mail dizendo que a pronúncia correta, ou a mais correta, é Cthulhu. Cthulhu. Não é Cthulhu, Tchutchuca. Não tem pronúncia correta, cara. Esse que é o negócio. Cada um fala de um jeito. Olha lá. Cthulhu, tá bom. Cthulhu, tá certo. E aí tem a galera dos monstros esquecidos. Milhões de monstros e podem render mais um Nerdcast. Mas a maioria mandou monstros que não são monstros. Por exemplo? Por exemplo. O Smaug é um monstro, realmente. É o dragão Smaug, a gente não falou. Gremlins são monstros? São. São monstrinhos. Monstrinhos. Bicho papão é monstro. Chupacabra não é monstro. Não é monstro? É a criatura alienígena. Ué, mas o Cthulhu também é alienígena. Mas olha só, se nós formos para um outro planeta, nós não seremos monstros, seremos só alienígenas, porque somos normais. Uhum. Agora, se você botar, sei lá, o Mike Tyson em outro planeta, ele é um monstro terráqueo. Tá bom. O Chupacabra é só um alienígena. Tá. O Cthulhu é um monstro. É um monstro, tá bom. Sacou? Tá, o que mais? Lobisomem não é monstro? É monstro. Ah, cara, é monstro. É monstro. É um lobo, monstro. Homem lobo. Ó, Drácula não é monstro, múmia não é monstro, Frankenstein não é monstro. Não, é monstro. Frankenstein é o cientista, né? Zumbi não é monstro. Olha só, é monstro de Frankenstein que é o nome do... Mas tá errado. Mas é um monstro. Caraca, o cara não tinha outra palavra pra chamar. O caminhão do encurralado não é um monstro, mas é um monstro. Ele é tratado como um monstro, que nem um tubarão. Mas certos monstros não são monstros. Tá. Vampiro não é um monstro. Vampiro, tudo bem. Aí eu vou concordar com você. Tá, então, Fred Krueger não é monstro? Não, não. O que tá maluco, cara, botou Fred Krueger, pô. Então, nem todos os monstros são monstros. Certo. Certo? Fofão é um monstro. Caramba, botou Fofão, cara. Excelente. Primeiro e-mail, Ariel, homem, aparentemente, tá aqui entre parênteses. Não sei se é um comentário dele ou do Levão Boto. 26 anos, estagiário. Então, é homem. Ai, caralho, cara. Porra, Slevão Bota, formate C2./. Estagiário técnico de informática. Caraca, eu tô a um passo de revelar a identidade do Slevão Robot, cara. Explicando melhor sobre o Old One, Cthulhu não é apenas um deus maligno que blá blá blá. Cthulhu representa... Ih, olha lá, tá vendo? Cthulhu representa... representa o medo que todos temos dentro de nós mesmos. Sempre que você passa por alguma situação que te deixa todo cagado de medo ou qualquer outra coisa foda assim, é Cthulhu se manifestando na sua mente. Olha aí, Azaghal. Então, Cthulhu não se manifesta na minha mente. eu nada temo. Ai, colocando em palavreado simples, o poder do Cthulhu é escrotizar com a sua mente de forma que você não consiga fazer mais nada após ter sido visitado. E aí ele fala que em algum, nos contos do Lovecraft, eles falam que as pessoas ficam realmente sem mentes, peles ocas, aterrorizadas pelos seus próprios pensamentos, etc. Tu vira um zumbi vivo, né? Tu não consegue mais fazer porra nenhuma. Você chega... Fica barbosa. Recebeu uma visita do Cthulhu. E ele fala que sobre a forma de pronunciar o nome, segundo o próprio Lovecraft, Cthulhu, vou arriscar dizer isso, ele descreve que é apenas a maneira mais próxima que a corda vocal humana consegue reproduzir as sílabas da língua alienígena. Que a gente não consegue realmente pronunciar o nome verdadeiro do monstro, né? Só os alienígenas... de onde ele vem, porque nós não temos cordas vocais pra isso. Certo. Jean Marcos, 25 anos, Califórnia. Olha aí, um e-mail internacional. Olha aí, Jean. Tu teve lá, né, cara, na Califórnia. Califórnia. Tomado um birinete com Jean. Pois é. Tu tava lá com o Fábio Barreto, né? Fábio Barreto. Olha aí. Grande Fábio Barreto. O terror em Cthulhu não vem do que ele faz, e sim do que ele pode fazer. Quer dizer, o Cthulhu é o famoso cara que fica, ó, tu não sabe quem eu sou. Tu não sabe com quem tu tá mexendo. Exato, as pessoas não querem chegar lá no ponto em que vai acontecer alguma coisa. Ele, Cthulhu, descansa debaixo da submersa ilha de Riley. Bem, ele descansa debaixo de uma ilha submersa. As pronúncias são todas escrotas, né? Também é alienígena a ilha? A ilha é alienígena. Como é que é uma ilha submersa? Só pode ser alienígena. É uma ilha que afundou. Não é ilha, porra. A ilha tem que estar em cima da água, caralho. Então não é ilha, ponto final. Exato, porra. E o Cthulhu só pode acordar em um certo alinho astral. Aham. Porque sua matéria alienígena não viveria fora dessa conjunção. Ok, regras. Regras whatever do Cthulhu. Exato. Mas se por acaso ele acordasse, fodeu. Aí é o negócio, você não sabe quem eu sou. Exatamente. E se o Cthulhu acordar, não vamos fazer barulho pra não acordar o Cthulhu, porque não sabe o que vai acontecer. Não adianta. É só com o alinhamento das estrelas, caralho. É, não faz sentido. O que acontece é o seguinte, se ele acordar, se ele existisse e acordasse, sim, a ilha que não tem nome pronunciável apareceria na superfície. Aí se tornaria uma ilha. Nesse momento. E Cthulhu cresceria em tamanho. Aham. Uhum. É tipo aquelas palavras que expandem no ar. Certo. Cthulhu, é isso. Certo. A montanha que anda e tropeça, como é descrito no Call of Cthulhu. Aham. Uhum. A montanha que anda e tropeça? Que parada horrorosa. Ela anda e cai? Isso não é possível. Será que foi traduzido? Essa tradução foi a moda caralha, anda, né? Anda e tropeça? Você tem tradução livre e tem a moda caralha, que é essa. E aí ele tropeçaria, provavelmente, e começaria a destruir a Terra, segundo ele. Aí sim. É um problemão. Sem qualquer discriminação. Aham. Uhum. Além disso, continua Jean Marcos, teu amigo da Califórnia, apenas o vislumbre de Cthulhu levaria qualquer um à loucura, porque sua aparência vai além do que um humano pode suportar. É aquela parada. Depende, né? Às vezes as crianças vão ficando mais insensíveis com a televisão e talvez várias gerações depois... Talvez a gente esteja criando uma geração que possa enfrentar o Cthulhu. O Cthulhu, exatamente. Ele termina dizendo que os RPGs de Cthulhu se baseiam nessa dicotomia de quanto mais você sabe sobre o mito de Cthulhu, mas você enlouquece. Porra, então não vamos mais ler. Não vamos mais falar dessa porra de Cthulhu, né, cara? André Lobo, 18 anos, Brasília, Distrito Federal. Estou lhes escrevendo este e-mail para agradecer muito a vocês. Olha aí. Ó. Pois a Nerd Store nunca falhou comigo. Olha aí, o e-mail já lá. O alto jabá, vi e-mail. Adoro as canecas e espero por mais. Diz ele. Mas o que eu tenho mesmo a agradecer é que recentemente eu comprei a camisa Double Damage. Ah, que voltou. E está disponível na Nerd Store. Exatamente. Fãs de RPG tem que ter a sua Double Damage. E essa camisa, diz ele, me ajudou a pegar mulher. Caraca, excelente. Ele estava numa roda de conhecidos. A menina começou com um papo perguntando o que significava a camisa. Olha só! Depois de uma breve e rápida explicação, eu comecei a conversar com ela e rendeu uma ótima noite. Caraca, que excelente! Como é que a explicação do que é o Double Damage pode ter interessado a menina, cara? O cara foi sagaz. Porque se fosse um nerd padrão, Uhum. Gelava. Exato. Gelava, saia correndo, dava uma explicação com qualquer idiota. Mas o cara não. Ah. Ele tem feito Gary Gary. Muito bom, cara. Muito bom. Tá aí, Nerd Store ajudando nas técnicas de sedução nerd. Sensacional, André Lobo. A camisa que é um assunto. Antes da gente começar, eu quero dizer uma coisa aos nossos queridos participantes. Eu não quero justiça eleitoral mandando cartinha para o Jovem Nerd. Porque você sabe que estamos num momento complicadíssimo. Ah, vou te falar, viu? Dá pra nascer o cara mais cagão, né? Oh, mas uma dúvida, zona de spoiler ou sem spoiler? Como é que é? Agora sim, agora sim. As pessoas já sabem qual é o tema, você pode falar spoiler, não na entrada, né, cara? Tá bom. Finalmente o cinema brasileiro criando um produto, cara, incrível, né? E que as pessoas querem comprar, as pessoas gostam do filme. O pessoal lota a sala de cinema. Não, o primeiro ele só não lotou porque teve a questão do vazamento pela internet. Mas o 2, cara, eu não consegui ver nas duas primeiras semanas. Não dava, era impossível. Não, o último relatório que eu vi de pagantes, né? O público do Tropa 2 já era de mais de 6 milhões. Olha! A maior bilheteria dos últimos 10 anos, parece, no Brasil. Filme nacional no Brasil. Porque, né? A maior bilheteria do Brasil, se eu não me engano, eu vi no Twitter, acho que do Maurício Saldanha, era do... Trapalhões. Que Trapalhões? Não, Trapalhões. Trapalhões é Serra Pelada. Trapalhões, porra. Dona Flor e seus dois maridos. Ah, é? Eu vejo, assim, tem filmes, sem querer, né, criticar a diversidade, mas assim, você percebe que tem alguns projetos que o cara faz que é um projeto pessoal, uma coisa que ele quer fazer, só interessa a ele uma meia dúzia. Puta, mas isso é um grande problema, cara, dos cineastas. Exatamente. Os caras não faziam filmes comerciais, os caras faziam filmes pessoais. Exatamente. É, o nego reclamava que, porra, a indústria do cinema no Brasil, pô, claro, meu irmão, tá fazendo filme pra tua família, caralho. É isso aí. Só pra ele e pra mãe da dele. Faculdade. Deixa eu falar que todos esses filmes também, quando são no Brasil, né, é sempre assim, Nordeste, História de Cangaceiro, com Nossa Senhora. Eu não vejo problema em filme regional. O Alto da Compadecida, as duas versões são maneiríssimas. Eu prefiro os Trapalhões. eu tenho que retificar. Eu falei que era os Trapalhões na Serra Pelada, é o Trapalhão nas Minas do Rei Salomão. Tá. Tropa de Elite passou. Passou, né? Com 5 milhões e 300 mil. Caralho, por que ninguém acredita em mim, né, cara? Puta que pariu, velho. Trapalhão nas Minas do Rei Salomão teve 5 milhões 736 mil, rapaz. Olha só. Sério? E falar naqueles que ficaram no cinema pra ver as duas sessões seguidas, né? Dia. Porra, tô impressionado, então. Vocês viram a lista que eu mandei? Vi, cara. Simplesmente, os Trapalhões têm 5 filmes com mais de 5 milhões de telespectadores. Da lista que tem aqui na Wikipédia de 60, metade é dos Trapalhões. Né? É que é. Eu sofro um grande problema de falta de crédito. O Dona Flor e seus dois maridos teve a bilheteria de 10 milhões e 700 mil acima. Nossa. Disso, não, um pouco. E aí vem O Ébrio. Que filme é esse, cara? Pergunta pro Sr. K, ele sabe. Eu tô entendendo o que vocês estão falando. Sem desmerecer a diversidade exatamente dos filmes nacionais que trazem coisas espetaculares, não tão populares, mas muito boas. Alta Compadecida era uma minissérie que foi remontada pro cinema. Eu acho um dos roteiros mais bem escritos da história do cinema brasileiro. Tudo, cara. É maravilhoso. É um texto inacreditável, atuações inacreditáveis, direção, tudo, fotografia. Mas a gente sente falta de ver isso, né? A gente não quer ver isso de 4 em 4 anos que nem Copa do Mundo, né, cara? É porque, cara, o Brasil não é só cangaço, né, cara? Ele tem o Nordeste, tem toda essa parada, mas, pô, o Brasil tem cidade grande também, né, cara? Tem favela pra caralho, né? Tem conflito, tem policial bandido. Por que tem que ser sempre um amor proibido, uma história de novela? Isso já cansou a gente, né? A gente quer ver outro tipo de história no cinema. Não me lembro de um outro filme, você tem uma figura de um herói. porque, né, o Capitão Nascimento, agora o Coronel Nascimento, o cara é o nosso herói, cara. O cara faz o que eu sempre quis fazer, o cara faz na tela. É verdade, cara. É verdade. Então eu acredito que eu tenho um filme, na verdade, porque no primeiro filme, na minha visão, ele era uma vítima daquela guerra, daquela situação, ele era um doente. Ali ele era um doente mental não, enfim, ele era um doente que tava, era uma vítima daquela situação, e nesse filme não, ele deixou de ser uma vítima daquela situação e virou o herói incondicional em defesa da justiça. Eu acho que o segundo filme perdeu um pouco nisso, porque o primeiro filme era mais realista nessa questão, assim, o cara era uma vítima de uma situação escrota, e nesse segundo filme ele é o arauto da justiça. O cinema trouxe um personagem que a gente precisava ver, sabe, um herói que você sabe, que tivesse coragem, determinação, tapa na cara, sabe? Fosse um cara que respondesse violência à altura, mas uma violência justificada. Esse violência justificada vai gerar pedrada. Como diz no filme, né? Os intelectuais de esquerda escrevendo comentários aí. Não, mas então, ele quis dizer, deixa eu acertar aqui, ele quis dizer violência justificada no cinema. Aquela história de você querer se vingar. Não, olha só, vocês têm que entender, o Velasco ele trabalhou muito tempo com o General Garza, lá na ilha, ele tomou porrada do Stallone, ele tá acostumado a explodir as coisas e detonar. O primeiro filme é completamente diferente do segundo. São dois filmes distintos. Cara, são dois filmes que estão muito desligados um do outro. Cara. Na verdade, o segundo filme, chamar Tropa de Elite 2, foi um truque de marketing. São outros personagens, inclusive. Apesar de terem os mesmos nomes, são outros personagens. Não, pô, você tem que ver também que são 13 anos depois e o cara não tá mais na ativa. O cara não é mais... Tava coordenando, mas ele não tava na linha de frente. Tava na linha de frente, era o Matias. Sim, sim. E devia existir uma campanha de trailer responsável. Responsabilidade. Não tem. Você tem que passar uma mensagem precisa e exata. Quando você bota os caras gritando caveira, botando caveirão e falando que eu gosto de guerra, agora os inimigos são outros, tiroteio pra tudo que é lado, e o diretor falando, eu filmei com bope, eu filmei com caveirão de verdade, eu fiz e aconteci, foi uma merda, cara. Quando ele fala isso tudo, qual é a expectativa que esse trailer gera nas pessoas? Pelo menos gerou em mim. Tropa de Elite 2. Tropa de Elite 2, exatamente. Vamos ter a continuação daquele filme de ação irado, violência urbana, que todo mundo gostou de ver. Independente de ser a violência justificada pelo Velasco ou não, a violência talvez não seja justificada, mas é real. É aquilo que acontece. É. Se é certo, se é errado, se é justificado ou não, aí o tribunal que julgue. A questão é, quando os caras fizeram o trailer, eles venderam uma exata continuação desse primeiro filme, cara. E quando você começa a ver... Quando eu comecei a ver o filme, eu fui naquela adrenalina, sabe? De continuação, expectativa... Um monte de expectativa, bufando, falando, agora vai ser foda pra caralho, mesmo filme. E eu, porra, vai ser foda. Aí começou a cena do Capitão Nascimento no presídio. Eu, puta, seu Jorge, assim, mais sinistro que o baiano. Olha que capeta, caralho. É, só uma pontinha, né, cara? Muito broxante. Porra, assim, aí o cara, a gente, caralho, seu Jorge aí, meu irmão, vai ser foda. Esse cara vai ser o diabo, fazer o Capitão Nascimento sofrer pra caralho. Puta que pariu. Morreu o seu Jorge. Não! Porra, cara, eu fiquei mal quando morreu o seu Jorge. Pela expectativa que eu criei do cara. Exato. Me fala um negócio, quem vai ver filme e fica com expectativa com trailer? Vocês não aprenderam isso em Waterworld, cara? Não, depois da ameaça. Porra, brother. Ameaça Fantasma também. Ah, cara, foram três filmes do Shyamalan me levar no cinema no trailer, cara. Tá parecendo aqueles ratinhos de laboratório que tomou choque. Porra, mas eu achei que os meus compatriotas não iam fazer isso comigo, cara. Não, pelo contrário. Se eles são os compatriotas, é que eles iam te fuder mesmo, porra. Eu acho, assim, que esse filme, ele meio que redimiu a coisa da violência do bope do primeiro filme. Porque ele culpa o sistema. É, a abordagem é outra, Ele coloca o policial como vítima, policial honesto, né? O policial honesto, ele é um fudido, ele vai sempre ficar de lado, ele é a vítima. E, assim, a única forma que ele tem de tentar fazer alguma coisa certa é usando a violência, porque... De outro jeito, ele não consegue. Se ele seguir a lei, aí o segundo filme meio que redime, né? Porque, assim, coloca a violência violência como se fosse, assim, a única solução, né, pros caras, né? Não deveria ser assim, mas acaba sendo, pô. Acho que ele não abandonou o lado que tinha no primeiro pela crítica que o personagem, o Nascimento, faz dos militantes de direitos humanos. Ele tira sarro do cara e tal. Ele falou a mesma coisa do primeiro, mas só que foi mais sutil. Mas olha só, a definição do Capitão Nascimento, que é feita do primeiro, principalmente, é nesse também, é que ele é um produto do seu meio. Então o cara tá inserido na violência, ele é um policial, mas o cara vê o mundo de um jeito. Meu, porque esse negócio de que o cara é um produto do seu meio, uma vítima, um doente, eu não sei até que ponto isso é verdade, sabe por quê? O capitão barra coronel Nascimento fala isso. Eu gosto de guerra. E tem gente que gosta de guerra, que gosta de conflito, que gosta de batalha, que gosta de... A gente vê isso no Hurt Locker lá, que ganhou o Oscar recentemente, que mostra esse tipo de gente viciada em guerra, né? Então o cara, assim, beleza, ele é uma vítima, mas ele escolheu aquilo. Sim, sim. E é uma profissão que ele pode extravasar. Existe esse tipo de gente desde sempre, né? Existia camponês e existia guerreiro medieval, sei lá o que fosse. Hoje em dia não é tão simples você pegar um machado e sair abrindo cabeça. Aí ou você vai fazer vale tudo ou você vai ser policial do BOPE, né, cara? Mas é isso que eu queria dizer, que as ações do Capitão Nascimento, primeiro filme principalmente, tal, são todas questionáveis. E no segundo filme é mais questionado ainda pelo personagem lá do Fraga. Eu sempre penso que é Palhares, velho. É o Fraga. Mas existe uma coisa que é o que todo mundo vê, que é o lado heróico do cara. Apesar dele torturar, apesar dele falar que os bandidos que se matem, o cacete, e isso ser um tom de cinza no personagem, ele é, sobretudo, incorruptível. Entendeu? Então é isso que as pessoas veem de heróico no cara. É claro. Os métodos dele são questionáveis, mas ele é incorruptível. É que nem o Batman. O método dele é o quê? O Super-Homem fica toda hora questionando os métodos do Batman. Mas o Batman é incorruptível, cara. Aí que eu falo, violência justificada. Ele mostra isso com o Capitão Nascimento quando ele chega lá no restaurante pra falar com os políticos e todo mundo no restaurante começa a bater palma pro cara. Há quem diga que a classe média é mais violenta, tem tendências mais violentas do que qualquer outra, né? Porque a classe média tá no meio. Você vê o pai que joga a filha da janela. Porra, bagulho agride, né? Parada muito foda. Que o cara classe média fala? Porra, meu irmão, se eu pego esse pai, brother, eu arranco os dentes dele um por um, costuro o rato dentro da barriga dele. Ele começa a falar, a raiva dele é representada... Tão violenta quanto. Não, mais violento ainda, entendeu? Quando a classe média vê o Capitão Nascimento matando um cara que é mal, que você vê que é mal, que fez um monte de coisa ruim pra sociedade, o cara quer que tenha mais violência do que o cara fez, entendeu? Uhum. Sim, que é a vingança na medida dele, né? Com requinte de crueldade, com requinte de crueldade. Mas isso é por causa da impunidade, cara, né? Porque você não tem justiça, revolta, cara. Revolta. Não tem justiça. O segundo filme é um ótimo filme com mensagem. Que negócio de o Brasil tá precisando ouvir isso. Isso sempre acontece, tempos em tempos alguém passa uma mensagem, o pessoal fala que o Brasil precisava ouvir isso, né? E aí esse filme passa a mensagem que o Brasil precisava ouvir, mas que foi passada tardiamente, sei lá por quê, por causa do sistema. Também não sei se faria diferença se a pessoa tivesse assistido o filme antes das eleições, pra ser sincero. Nada, não ia fazer diferença. Não ia fazer diferença porque eu duvido que alguém tenha parado de fumar maconha por causa do primeiro filme, então, mesma coisa. Mas assim, a história, a mensagem que o filme passou, eu achei maneiro. Pra caramba. Mas eu saí do cinema frustrado com o filme. Não porque tenha sido mal filmado. Não, o filme é bem feito pra caralho. Mas, cara, o filme ele fica só naquela porra do quase. Porra, o filme é só a cabecinha do Tropa de Elite. O Eduardo Spohr definiu como sexo sem orgasmo. É, cara, o que acontece? Eu fui ver Tropa de Elite. Eu tava nessa pilha. Tropa de Elite igual Tropa de Elite 1. Queria um repeteco com uma história melhor. Uma tropa mesmo, a galera, Operação Caveira, Tática. Aquela porra toda, gritaria, cara de tipo preto. Tipo SWAT na favela e tal e coisa. É, exato, exatamente. Queria classe isso. Média, classe média. Classe média. Classe média. E aí, cara, o filme inteiro, ele foi me dando esse quase, sabe qual é? Começou Seu Jorge, aquela merda toda, e puta, agora vai ser foda, quase. Mostra os caras, os policiais malandros do Rio, tu fala, pô, agora vai ser maneiro, mostra aquela malandragem escrota do carioca, né? Quem quer rir tem que fazer rir, nada acontece. No final, o Matias volta pro BOPE, começa a meter dedo na cara de todo mundo, eu falei, agora vai ser foda, o Caveira vai botar pra fuder, pá, mata um cara, nada. Porra, aí depois nossa. Eu falei, agora, meu, mataram o Matias, fudeu. Nascimento vai ficar por o certo. Stallone, cara, nos ensinou a... Agora é hora da vingança. Agora vai mudar tudo. Agora é pessoal. Agora o Capitão Fábio, né, vai querer se vingar. Vai se juntar com... Eu, puta, mas eu já tava vendo... Eu viajei também nisso. Tava vendo Mercenários, cara. Tava vendo, sabe? Capitão Fábio e Capitão Nascimento e mais o Bop fudendo, arrebentando todo mundo, fazendo uma merda do caralho. E nada acontece também. Mas aí eu fiquei nessa frustração de porra, caralho. Naquela cena do final, quando o Matias tá morto e eles estão no enterro do Matias e o Capitão Nascimento vai pra cima do Fábio e do Rocha, falei, meu irmão, o cara vai dar porrada, vai dar tapa na cara, vai puxar o saco do bolso, vai fazer alguma coisa. Eu poderia falar com o senhor? Vocês perceberam que na caracterização ele tinha umas manchinhas brancas no cabelo, igual o do Senhor Red Fantástico? Igual do Red Richard. Tinha, percebi. Sabe o que é aquilo? Idade, amadurecimento. Eu, quando tinha 20 anos, eu pegava a cadeira no bar e sentava na cabeça do malandro. Eu fazia cada merda que ninguém acredita. Hoje em dia, se nego olhar pra mim, vai falar assim, pô, cara cagão, brother. Porque, pô, tem hora que você faz o que você tem que fazer, tem hora que você deixa quieto, que não vale a pena. O filme se passa 13 anos depois. O personagem não podia ser com aquela mesma pilha que ele tava. É claro. É claro. Cara, olha só, se você tem a pilha do Capitão Nascimento, e aí, beleza, você amadurece, entende as coisas de outra maneira, tem outros valores, família, aquela porra toda. Mas se matam seu melhor amigo... Porra, nesse momento no cinema, que não é a reprodução da vida real, é fantasia, você espera que o cara se vingue. É uma obrigação o cara se vingar, cara. Não, mas olha só, presta atenção. Ele faz isso quando ele vai falar com aquele... Não faz porra nenhuma. Não, ele faz, cara. Quando ele vai pegar aquele ele deputado, que ele enche o cara de porrada no carro. Aquilo assim, é outra mentira. Um deputado não toma porrada num subsecretário de segurança. Mas, cara, olha só. Mentira não tem problema. Eu vou no cinema pra contarem mentiras pra mim. Se eu quisesse a verdade, eu assistia ao jornal. Vocês têm que se decidir. Vocês querem verdade ou vocês querem mentira? Eu quero uma verdade fantasiada. Exato. Boa. Definiu. Quando tem uma parada que é mais realista, você fala assim, porra, mas eu queria que fosse que nem nos filmes do Stallone. Aí quando é alguma coisa que é muito fantasiosa, não, pô, isso não acontece na vida real. Não, olha só, eu tenho consciência, assim, naquela parte que o cara foi bater no deputado lá, a parada começou a ficar fantasiosa, porque na vida real, um subsecretário de qualquer coisa de porra nenhuma vai bater e vai se fuder. E até no filme eles tentam matar o cara. Mas, porra, num filme, aquilo é aceitável. E aquilo tinha que ser só o comecinho, cara. Ele tinha que ter se vingado muito mais. Teve um momento que eu achei que aquilo era sonho, porque em vários momentos o filme volta, assim, como se ele estivesse sonhando. Tem umas cenas que são meio de sonho, principalmente quando a milícia vai começar, passa uma cena de uns 2 minutos, depois volta. Não, não foi isso que aconteceu, foi outra coisa. Uhum. Essa cena da porrada, eu também achei que fosse um sonho. Eu achei que no final ia falar, não, mas eu não saí batendo em deputado, porque ia dar merda. Mas não, realmente... Eu entendo esse ponto de vista. Qual deles? O ponto de vista de que todo mundo queria ver mais ação, porque no primeiro filme, quando matam o neto, é isso que acontece. Todo mundo fica pilhado e o filme vai na vingança até o final. O filme termina com a vingança. Vingança. E, porra, o cara perdeu a oportunidade de ter a vingança e a redenção. Ele podia ter redimido o Capitão Fábio, cara. Olha, mas daí, o que acontece? O problema que eu vejo, que vocês estão apontando aí, é que depois que ele dá a porrada, tá todo mundo crescendo aquele espírito de vingança, e aí dão, sei lá, tiro no filho dele, cacete, ele fala assim, agora eu decidi fazer o que eu não fazia há muito tempo. Você, puta que pariu, aí muda a cena, ele tá na CPI lá, na Câmara de Deputados, metendo a boca, falando, e você, caraca, peraí, cadê a porrada, cadê a vingança? É bem por aí, cara. Eu respeitei isso, porque o Tucano tá certo, o cara tava mais maduro, e ele realmente não ia sair num rampage de Stallone matando todos os políticos de Brasília. Maldita hora que aqueles atiradores erraram o garoto. Exatamente. Se tivesse explodido a cabeça dele fora, aí, cara, não teria como, né? Ele ia virar justiceiro. Se o filho dele morresse, ele ia ser Charles Bronson. Ele ia sair matando todo mundo. Foi, o máximo da fantasia foi a porrada no político. Depois ele retrocedeu pra uma situação mais realista, porque ele tá lidando com um vespeiro invisível. Quando ele percebe lá que todos os inimigos dele estão à volta dele lá na Secretaria de Segurança, é aquela hora que ele vê, o meu inimigo é invisível, cara, e eu não consigo acertar, ele tá em todos os lados. É. E é impossível o cara acabar com isso. Ele também passa de um jovem idealista pra um cara que entende o sistema. Exatamente. É, ele chega e sabe que sair atirando em todo mundo não vai adiantar nada. Então, ele sabe que ele, falando na CPI, ele ia causar muito mais impacto. Que ele ainda mostrou assim, eu fui na CPI, falei e um monte de gente se fudeu. Aí mostra o gordinho lá, o apresentador de TV lá, o... sendo preso. Olha! Olha os nomes. Aí mostra o apresentador de TV sendo preso, o cara da milícia sendo assassinado pelo Fábio. Secretário de Segurança sendo preso, não é? Isso. Caralho, por que você não fez isso, cara? Por que você não se cuidou disso? Todo mundo sabe, é fato. Na vida real, no mundo em que nós vivemos, nada muda. Vai o capitão falar na CPI, vai político falar na Câmara, vai nego na televisão, nada muda, certo? É isso que mostra no filme. Cara, mas eu fui no cinema... pra ser iludido. Quando o Stallone vai naquela republiqueta lá do Velasco e fica puto porque uma mulher levou um tapa na cara, ele volta na republiqueta e fode a republiqueta inteira. Ele derruba o poder, derruba o palácio da parada, ele acaba com as estruturas, ele tira as influências externas, ele faz uma revolução sozinho na parada. Pô, aí, cara, quando você vê o Capitão Nascimento, você tá se botando tudo, o cara é teu herói. Pô, o cara bateu no bandido, bateu no político, tá fazendo pra puta merda. E aí, quando o cara vai, o teu herói não tem força, cara. Teu herói vai... Ai, eu só vou falar aqui rapidinho, porque não posso fazer mais nada. É o que a gente falou, é o realismo que ele quis colocar. Mas é pra ser realista, mas nem tanto. É pra ser realista, mas é pra ser violento, cara. Realidade da violência. Não quero realidade da... Não quero ninguém choramingando realidade, cara. Eu quero agressão. Se é pra ser realista, que seja no tapa na cara, na porta. A cena que ele dá porrada no deputado foi a melhor cena que eu já vi nos últimos anos. Foi a cena que eu vi o cinema levantar e bater palma, meu irmão. O cinema veio abaixo. É a cena que lava a alma. Eu bati ali palma nessa cena e as pessoas me olharam com indignação. Cara, que isso, cara? O cara foi vendo no Estação Unibanco, né? Cara, as pessoas começaram a gritar, bateu pouco. E eu achei também que ele bateu pouco. Eu queria que ele acabasse com o cara. Ah, mas esse foi o momento que o cinema liberou toda a tensão, né, cara? Tá todo mundo tenso e pá, finalmente, catarse, porra. E acabou. Nesse momento, a senhora Tucano percebeu que ela tem repulsa à violência, mas é seletiva. Isso aí. Eu vi as mulheres gritando também, bateu pouco, eu vi, cara. Fica entalado na garganta, porque negócio ainda mais com político, que tá todo mundo de saco cheio. O político é retratado como bandido. Antes dele ser político, ele já vem com o bandido, entendeu? É o bandido colocando um representante dele no poder público pra aliviar ele. Que ele vai narrando, quando o carro vai chegando assim na blitz que ele faz, ele fala assim, se a polícia conseguisse tratar o político corrupto como bandido, a coisa ia ser muito diferente. Pô, você vê um político tomando porrada, cara, eu acho que é uma das cenas mais bonitas que eu já vi. Mas é bonito porque toda cena acompanha. Tem uma blitz ali na frente, senhor. Então para aí que eu vou dar uma carteirada. É, com certeza. Aí o cara abre a porta. Quem tá no comando? Eu tô no comando. Aí pega o cara pelo... É a classe média, vai ao delírio. Sabe a história do nenhum playboy deixou de fumar maconha quando viu o primeiro filme? Uhum. Nesse nenhum babaca deixaria de votar no... por causa disso. A relação da votação no... foi muito mais um ato de protesto, só que as pessoas não entendem o que significa votar. Ah, não foi ato de protesto, não, cara. Isso não é um ato de protesto, assim, um atestado de idiotice. É isso, são idiotas, concordo. São idiotas. Voto de protesto é quando você vota no macaco Tião, que pode ter a votação que quiser, ele não vai ser eleito. Exato. Aí você desmoraliza os candidatos. É o candidato mais votado pra prefeitura do Rio de Janeiro, macaco Tião. Aí, beleza, é voto de protesto. Quando você bota o mentecapto no poder, é atestado de idiota. O cara tá falando pra você assim, ó. Eu, meu irmão, vou me dar bem, eu vou entrar nesse esquema pra fazer uma grana e dar uma grana pra minha família. Não esqueça que ele vai levar vários com ele. Vai, exatamente, vou botar uma galera aqui. Não é um voto de protesto, cara, é um voto de idiotice. Quem vota nesse cara não tá protestando, é um imbecil. Se você está ouvindo Nerdcast votando, sinto lhe informar, não, cara. Ou em candidato. Você é um imbecil. Não. Ninguém que tá ouvindo esse Nerdcast votando. Duvido. Eu achei o Tropa de Elite 2 não um fator diversão pura, mas como filme dá de, não vou dizer 10-0, mas uns 2-0 no 1. Porque a galera tá trabalhando pra caralho, velho. Os atores, porra. Isso sim. Você não vê isso em novela, cara. Não vê nego atuar assim em novela. Porra, cara. Novela? Porra, o Guga não vê novela? Eu não vejo novela desde 99, meu irmão. Tem mais de uma década que eu não vejo novela. Ninguém atua em novela. Vou pegar o Wagner Moura fez várias novelas, caralho. Sim. Entendeu? É isso que eu tô falando. Caraca, cara, quando o cara chora na novela, é destaque na Ana Maria Braga como clamor nacional, é um artista completo, o cara chorou e tremeu a mão, porra. E o cara... Pô, cara. É porque, olha só, a novela tem... É outro tipo de produto, é feito a toque de caixa, é diferente. Não? Tudo bem, mas não precisa fazer a milícia virar a Juvenal Antena, né, cara? Porque aí é foda, cara. É pra outro público também. A tomada da Portelinha, aquele do Pereio invadindo a Portelinha, é das cenas mais bizarras que eu já vi na minha vida, cara. Aonde isso? Porra, na novela Duas Caras que tinha o Juvenal. Não sei do que você tá falando, cara. Era o chefe da milícia. Era o Antônio Fagundes que comia a Flávia Alessandra. Eu só lembro da Flávia Alessandra porque depois disso ela posou na Playboy. O traficante da favela rival vai invadir a Portelinha, que é uma favela que não tem tráfico porque tem o Juvenal Antena. Epa. Aí me chega e bota o Pereio pra ser o traficante. Voz impostada. Além do Pereio, me bota uns 15 Rambos vestido de roupa camuflada. E aí vou invadir. Vamos invadir essa porra, não sei o que. Como é que vai invadir? Começa a tocar As Quatro Estações de Vivaldi. Olha esse caralho, agora só falta ter o merchandise da Vinólia, né? Do sabonete Vinólia. Muito ruim, cara. E pra finalizar, fica só o Juvenal Antena sozinho, assim, ele se vê cercado, aí ele chega e puxa uma bazuca na Segunda Guerra Mundial e dá um tiro. Aí aparece o Pereio chamuscado e falou assim, vamos sair daqui, eu acho que ele tá pegando pesado, hein? Mas não tem como escapar, a novela não... Não tem como mostrar o nível de violência realista que mostra. Não tem. É, Ladislau. Ladislau, a morte do Ladislau. Foi um evento. Também com o Antônio Fagundes. 10 caras atirando dentro de um porta-malas. A cara do Tucandrada, brother. De medo. Essa é uma boa cena de novela. Pois é, cara. Pô, essa novela era foda. Qual era o nome dessa novela? O Dono do Mundo. Mas a gente ganhou de presente, cara. A atuação do Sandro Rocha, que tem o personagem de mesmo nome, Rocha. Major Rocha, que no primeiro filme teve uma das cenas mais lembradas, cara. A senhora Jovem Nerd é maluca com essa cena. Qualquer coisa ela fala, quem quer rir tem que fazer rir. E ele domina cada expressão. Quando o soldado vai lá pedir as férias, ele faz um sorriso, ele abre um sorriso daquele, um sorriso cínico, cara. Mas que você já sabe o que o filho da puta vai mandar, lógico. Eu quero te ajudar, eu vou lhe ajudar. Aliás, eu vou te ajudar. Mas pra eu te ajudar, você tem que me ajudar a te ajudar. É muito bom isso, cara. O cara é muito bom. E ele acaba se transformando no vilão mor, cara. Coerente, cara. O cara era policial. E vamos falar agora das milícias, que é uma realidade do Rio já recorrente há muitos anos. Quem mora no Rio sabe, vê as notícias no jornal todos os dias sobre isso, né? Sabe de quando começou as milícias no Rio? 1979. Em 79, na comunidade do Rio das Pedras. É, Rio das Pedras, exatamente. Os comerciantes pagaram pros policiais pra impedir que a comunidade fosse invadida por traficantes. Exatamente. E todo mundo falava, Rio das Pedras, uma das poucas favelas do Rio que não tem tráfico de drogas, é uma beleza pra morar e tal, não sei o quê. A que custo, né? Você tinha proteção paga lá. Uma atividade de máfia, né? O que o cara fica falando o filme inteiro. Olha, essa porra é máfia, cara. O problema não é a proteção. Se o cara realmente for só te proteger e você pagar pra um serviço de segurança, é uma coisa. O problema é que o cara vira um bandido. É, se você não pagar, ele vai te fuder. Exatamente. Yakuza e máfia italiana. É, eles mostram isso com o cara da Kombi, né? Quando as milícias começaram a tomar imprensa, né, a mídia, agora mais recentemente, mesmo chegou e falou. Se tratava de autodefesa das comunidades e que era o mal menor do que o tráfico. Mas isso é um maluco, né? Falando sem base nenhuma, né, cara? Até ele que vive na porra da comunidade. Eu sou obrigado a confessar. Quando eu ouvi falar a primeira vez de milícias, falaram que eram policiais e bombeiros, Porque bombeiro é aquele cara acima de qualquer suspeita, né? Exato. É um herói, né, cara? Eu achei que realmente era um mal menor. Não achei que era uma maravilha, mas achei que era um mal menor. Mas só que você parar pra analisar, o tráfico de drogas, ele, na verdade, ele não é um problema de segurança. Por quê? Se o cara tivesse, o traficante de drogas tivesse lá um muquifo dele, que ele chegasse, o cara viciado sobe o morro, vai lá, pega a droga, desce, e beleza? O problema seria um problema de saúde pública. Bom, e é o problema da Cracolândia, por exemplo. É um problema de saúde pública. Porque, assim, o tráfico de drogas em si, a droga é ruim? É ruim. Mas não tem problema de violência. O problema da violência é que você tem rivais, traficantes rivais, comandos rivais, que usam de extrema violência para conquistar o terreno do outro. Entre eles tem a comunidade, acaba ficando no meio do fogo cruzado, e ainda tem a polícia. Por um lado, tenta acabar com o tráfico e acabar com a violência, e por outro, tenta ganhar o dinheiro dela também. É, mas aí lembrando que também os traficantes estão realizando atividades ilícitas, né? Independente de ser um problema de saúde pública ou não, e de a violência acontecer teoricamente, porque os grupos rivais vão tendo que guerrear por pontos de venda, eles estão praticando atividades ilícitas que não estão somente contidas na venda de drogas ilícitas, né? Elas também podem, a partir do financiamento que recebem com essas atividades, realizar outras atividades ilícitas, como sequestro, assalto, ou qualquer tipo de coisa. O bandido não faz uma coisa só, né? Aí sim se torna um problema de segurança. O tráfico de drogas dá tanto dinheiro e é uma coisa tão fácil que, teoricamente, se não tivesse repressão ao tráfico de drogas, os bandidos não iam precisar, os traficantes não iam precisar assaltar banco, sequestrar. Por si só, ele já ia gerar um lucro muito alto. O que não pode acontecer é o Estado fechar o olho para uma atividade ilícita, né? Não tô falando isso, mas é impossível. Mas é uma... Você tá entendendo? Uma situação impossível. Pessoas acham que se liberar o tráfico de drogas, que acaba a violência. Pelo contrário, eles vão usar a energia deles para sequestrar e fazer coisas... O cara que é traficante, ele é semi-analfabeto, salvo meia dúzia aí de caras que são escolados, tipo Marcinho VP, tipo Fernandinho Beiramar, que são caras que não fizeram a universidade, mas são caras cultos. Mas se você pegar a maioria, são caras que conseguiram se fixar pela força bruta e não pela inteligência. Uhum. Se libera o tráfico de drogas, se libera a venda de drogas, o que vai acontecer? Vai ter gente muito mais preparada para lidar com esse comércio, que vai lucrar mais, vai conseguir fazer preços melhores, vai fazer produtos melhores. Quem é que vai querer subir o morro se ele pode comprar num coffee shop em Ipanema, no Leblon? Não, mas e aí o que acontece com o bandido? O cara que tá lá em cima, que vai ver o império dele desabar, ele vai ter arma e disposição. Aí sim, ele vai chegar e vai falar assim, porra, essa merda não dá mais dinheiro. Vou ter que assaltar banco, vou ter que sequestrar, fazer... Tucano, isso já tá acontecendo. Mas isso já acontece, né? Porque os caras não estão tendo lucro lá em cima e estão com disposição pra fazer a porra aqui embaixo. O problema é retratado num filme da seguinte forma. O Capitão Nascimento fica lá, o Juliano transformou o Bop na máquina de guerra, agora tem helicóptero, tem caveirão, e eles mostram os bandidos perdendo poder ante a repressão fortemente armada, né, que ele conseguiu. E aí, o que acontece? Ele, e o que o personagem dentro do filme fala assim, que eu não sabia que eu tava criando um monstro muito mais poderoso, cara, porque aí o poder veio lá de dentro do poder político. É complicado, como é que você vai definir que tipo de repressão vai realmente solucionar o problema, quando o bandido descamisado e semi-analfabeto não tem mais chance, o bandido de terno e gravata chega, cara, é muito doido, cara. E é isso que eles mostram no filme. Quando você vê o Capitão Nascimento lá, o Coronel Nascimento dando conta do verdadeiro inimigo, você acha aquele discurso dele de tapa na cara do estudante falando que ele que financiava aquela merda toda no primeiro filme, você acha isso completamente ingênuo. Uma noção completamente ingênua, cara. É isso aí. O MV Bill falou isso recentemente numa entrevista dele. O MV Bill, da Cidade de Deus, enfim. Ele falou que, cara, botar a culpa é do usuário também, mas botar a culpa só no usuário é uma coisa muito ingênua. Pô, cara, tem um monstro. A culpa é da sociedade como um todo. Tem um monstro por trás de tudo isso, cara. Um monstro poderosíssimo, cara. E é isso que o filme mostra muito bem, e é o que a gente falou, o que o Brasil precisa ouvir. Aí tá o valor da história não ter esse pé na realidade que a gente viu, que deixou a gente um pouco frustrado, quem queria ver a porrada, o sangue, a parada mais Stallone e tal. Mas aí eu falei assim, aí se justifica toda essa coerência que o roteiro teve, aí que realmente o filme deve ser aplaudido de pé. Matias, eu achei assim, deu muito mole no filme, né? Assim, foi muito ingênuo, mas muito ingênuo. Caralho, isso também, isso foi foda. Eu achei que foi assim, um cara que tem a experiência dele não deveria fazer aquilo, né? Ele tava lá naquela biblioteca lá abandonada, de repente ele é colocado no BOP de novo, porra, ele não vai entender que aquilo ali tem um preço? Não existe, é um preço grátis, né, pô? Aquela cena da volta dele pro BOP, você dá pra ver que existe uma corrupção dentro do BOP também, porque o cara que trouxe ele pro BOP de volta era um cara que tava ligado com o Rocha na história. Tá, mas olha só, ele não foi exonerado pelo BOP, rebaixado no caso. Ele foi rebaixado pelo secretário de segurança, que manda no BOP, ou pelo governador, que manda no BOP. Então, a corrupção não necessariamente está no BOP. Pode até estar, mas não é obrigatório. Agora, isso. O que eu percebi, o que me decepcionou naquele momento, foi ele se deixar corromper. Porque a partir do momento, o cara que conhece, que viu a dificuldade que foi entrar no BOP, ele sabia. A partir do momento que o cara fala, olha, eu te boto de volta, ele sabia. E ele falou, e ele aceitou, ele se deixou corromper, cara. Exatamente. A parada foi o seguinte, eles falaram que ele ia tomar conta da comunidade. No que eu entendi, ele falou assim, não, mas comigo vai ser diferente. Eu vou pacificar essa comunidade e não vou me render, não vou explorar gás, não vou explorar van, não vou explorar... Mas aí é foda, né, cara? Porque ele se aproveitou de uma facilidade, que é corrupção, é o jeitinho, porra. O jeito que ele voltou é o cara malandrão, malandrilson das galeras, dá uma ligada e fala, ó, vai querer ou não vai? Pô, o cara tava intimando uma decisão do cara. O cara, o Matias, não era um cara burro. O Matias era um cara... Letrado. Nível universitário. Que hoje em dia no Brasil não quer dizer nada, né? Tudo bem. Grande merda. Eu concordo com o que falaram, a inocência dele. Eu fiquei um pouco decepcionado com o personagem do Matias, com a inocência dele. Não. Eu não sei se foi inocência. Esse negócio de falar que foi inocência, não foi inocência, não foi, cara. Não foi. Ele não era um cara burro, nem ingênuo a esse ponto. Ele entendeu o que o cara queria. Claro. Ele entendeu, ele não entendeu a dimensão. Ele sabia que era coisa errada. Exatamente. Isso é o suficiente. Pra começar, que ele sabia, porque vindo do Fábio, tinha que ser merda. Exato. Claro. É claro. Não podia prestar. Essa é a diferença do Matias pro Capitão Nascimento. Tudo bem que o Capitão Nascimento meio que cagou na cabeça do Matias, né? O Matias fez merda do início ao fim, velho. Ele só fez merda. O Matias só fez merda. O filme começa ele dizendo que, eu escolhi o Matias pra me substituir, mas não deu pra sair não, porque o cara era meio maluco. Ele sempre fez merda, né? A partir do momento que mataram o Neto, o cara ficou transtornado. A frase é muito boa. Virou o Neto, impressionado, né? Com a capacidade que você tem de fazer merda. Ele virou Neto, exatamente. Isso aqui, cheio de raiva, né? Cheio de ódio no coração. E ele só conseguia ver um objetivo à frente, o resto, foda-se, né? E o lado maluco dele é quando ele vira as costas pros caras. Isso, ele foi ele uma veste maluquice. Esse lado caveira dele de intocável. E o pior do que ele dá as costas foi que ele mandou os caras irem embora, os caras que estavam com ele. Pois é, cara. Ele tinha dois caveiras com ele, pô. Não adianta nada você ser do BOP quando você tá sozinho, mas né, cara? Mas tu sabe por que ele mandou os caras embora, né? Porque ele devia. Porque, exatamente. Porque o cara podia falar, cala a boca que é a gente que te botou dentro do BOP de novo. E ele não queria que os subordinados ouvissem os caras falarem isso pra ele. Por isso que ele mandou os caras embora. Não foi pra dar de machão e o caralho. Ele sabia o que tava fazendo, cara. Ele sabia o que tava fazendo. A ingenuidade matou. Foi, não é ingenuidade, na morte dele. Não é ingenuidade, cara. É ingenuidade não, foi a 12 na não escola. Não tem. Realmente, ele não tem a qualidade incorruptível que o Nascimento tem. Ele tomou lá os seus passos de lado pra... Ele queria voltar de qualquer jeito, ele só sabia ser pop, cara, mas o problema é que quando você coloca a parada qualquer jeito, você tá disposto até a fazer coisas que teoricamente não estão no padrão bop, nesse caso, entendeu? Qualquer jeito significa até se corromper, né? E pra um cara que era do bop e tinha tantos valores, não existe qualquer jeito, né, cara? Pra mim, um dos personagens mais incríveis é o Coronel Fábio, cara. Apesar dele ser mau caráter, ele é aquele vaselina que o público gosta, né, cara? É. Ele é muito carismático. As frases de efeito que ele tem. Tem outra frase que ele fala que é tá de pombagirice? É boa. O que eu gostei é que eles trouxeram vários do primeiro elenco também, por exemplo. Aquele cara que tava sempre com Rocha, um policial mais novo, era aquele que no primeiro filme era o motoqueiro que pegava o arrego do bicho. É, o motoqueiro que pegava o arrego. Ele tava lá também, exatamente. Quando o Matias tá lá na favela, um dos caras do BOP que tá com ele era também um cara que tava no primeiro filme. Uhum. Aquele que toma um tiro com o Capitão Nascimento, que o Capitão, você tá bem, ele, caveira, Capitão, caveira. É, então, foda. Tiro. Ele também tá no primeiro filme, ou seja, eles conseguiram pegar bem a galera do primeiro filme e trazer boa parte do elenco de volta, assim, sabe? Pra mim, cara, o Wagner Moura é foda, meu irmão. Foda. Sem dúvida, foda. Sem sombra de dúvida. Foda. Pra mim, um dos melhores atores que a gente tem no Brasil. O cara é incrível. Ele é impressionante. É impressionante como é que ele... Se você assiste ele dando entrevista, ele é totalmente diferente. Não tem nada a ver com o Capitão Nascimento, né, cara? É, exatamente. Eu sei que... Antes que as pessoas me encham o saco, eu sei que agora ele é coronel, mas eu prefiro chamar ele de capitão porque ele era mais foda quando era capitão. Concordo. O Rocha teve uma matéria com ele no Fantástico. O cara, o cara é uma flor, brother. Ele é uma fofura, né, cara? É, ele é fofo, brother. Ele é um urso. Ué, tu viu a reportagem que saiu na época com ele? Que ele, em começo de carreira, ele foi o Ronald McDonald. Isso aí. Ele foi o Ronald McDonald. E aí, a mulher dele é psicóloga. Ele falou que ele construiu o personagem de tal forma, cara. A mulher dele falou ficava assim... transtornado quando chegava em casa. Né? Foram 2-3 meses assim que, porra, não dava pra aguentar ele, velho. Porque ele chegava dando ordem, chegava transtornado. Tá ligado? Ele incorporou o Rocha mesmo, malandro. Major sinistro, Rocha. Sinistro, mano. Interessante. A história é interessante. Ele passava só, sei lá, 5, 6 horas em casa e voltava e trabalhava umas 12 horas, sei lá. No... Deixa eu perguntar um negócio. O que vocês acharam do nome Caveira? Hã? Foi um boato que rolou, cara. Que boato, caralho? Ele não tá no filme. Lógico que tá, cara. Quem? Dudu Nobre, Caveira. No Caveira. Dudu Nobre? Não. Vai ser meio ruim, né, cara? Porque ele, Caveira, porra, aquele cara gordinho, né? Ele emagreceu 12 quilos pro filme. É mesmo? É. Ele chegou e falou pro Zé Padilha. É meu sonho, eu quero ser Caveira. Deixa eu entrar nesse filme, não sei o quê. Ele falou, não, tá bom, mas você vai ter que treinar com a galera. Ele fez o treinamento todo, apanhou, que nem todo mundo, emagreceu 12 quilos e foi lá, tá lá. Mas ele aparece aonde, cara? Que eu não aparece. Quer dizer, ele aparece no meio da multidão, não tem close, não tem nada. Ele não foi sortudo igual você, Rex. Não tem close nele. É isso que eu quero saber, Velasco. Por que você não está neste filme? Cara, quase me chamaram. Não me venha com essa. Quase não existe. Não tô de pilha, porque a moça que me chamou pra fazer o filme do Stallone, ela tava com a ficha de toda a galera que fez o filme, e que ela gostou e tudo mais. Então, quando foram fazer o filme do Bop, ela até me ligou perguntando se eu podia participar, mas depois ela me ligou falando que não tinha sido aceito, que ele pegou uma outra galera pra fazer. Não foi mais com a produtora dela. Porra, então, meu irmão. Quem ela tinha colocado não entrou. Porra, meu irmão. Olha que mole. Puta merda. Tem umas histórias boas, porque eles ficaram traumatizados por causa da pirataria, né? Aí eles contrataram uma equipe de segurança que escoltava os rolos pra levar o rolo pra um lado e pro outro. E aí os rolos foram guardados em um cofre de banco sem som. Sem som? Sem som, não tinha o áudio. Ah, não tinha o áudio, tá. Se alguém pegasse, pegava sem áudio. Eu tava tentando entender o que era um cofre de banco sem som. Eu também. Você entra e fica mudo, né? Parece aquele negócio do agente secreto, né? Exato. Câmera sem som. Até eles foram fazer uma matéria, não sei se foi com o Fantástico, sei lá, tava com a equipe da Globo, iam lá no banco e tal, o banco pediu pra eles não fazerem a matéria, porque iam descobrir que o filme tava lá no cofre e iam querer roubar. Aí ele falou assim, porra, mas tem dinheiro pra caralho aqui, cara. E aí ele foi mandado pro Ancine com o nome de crime organizado, pra ninguém saber que era o roteiro do Tropa de Elite 2. Porra, mas disfarçaram mal, né, cara? Porra, o Star Wars, as continuações, eles disfarçavam de Blue Harvest, que não tem nada a ver. Colheita Azul, cara. Tem absolutamente nada a ver. O cara botou crime organizado, tá muito próximo, porra. Padilha ficou, em toda entrevista que ele vai, ele fala que pirataria é uma merda, e a gente vê pela bilheteria que eles se fuderam, né, cara? É, não, mas pera aí, eu vi uma entrevista dele recentemente, ele não fala, ele fala pirataria é uma merda, e ele faz todas as ressalvas, que ele fala, é muito legal como artista você ver o seu negócio sendo espalhado e tal, mas é ruim pra indústria e é ruim pro negócio e tal. E ele falou isso várias vezes, é lógico que como artista eu gosto muito de ver meu trabalho espalhado, mais gente vendo e tal. Pô, nas entrevistas que eu vi, duas ou três entrevistas dele, uma no rádio e duas na TV, eu vi ele falando, ó, pirataria é ruim em todas as instâncias, porque gera crime, porque não respeita a lei trabalhista. O Joe, ele ainda falou assim, e o cara que compra DVD pirata, acha que não tá sendo corrupto também. Uhum. E ele é tão corrupto como quem tá vendendo. Ele não aliviou nem pra quem compra. É, se ele deu essa maciada, foi depois que criticaram ele, cara. Provavelmente. Porque até então ele tava só metendo pau. E, pô, esse papel, como artista, eu gosto de ver minha obra espalhada, não sei o que lá. Eu também concordo. Então faz o filme de graça e deixa espalhar. Agora, se tu tá cobrando, tu tem que, como artista, gostar de ver sua obra espalhada com o pessoal pagando por ela, porra. Lógico. É, até porque, porra, o filme custou 16 milhões, caralho. Exato, cara. E você vê que a bilheteria do primeiro filme teve 2 milhões de pagantes, né? E o segundo já tá com 6. Olha aí. Mas tem também que a bilheteria no Brasil é de sacanagem, né, cara? Se pagar R$20 pra ver um filme é muita grana, cara. É um negócio, cara, que... Cara, aí é outro Nerdcast que tudo no Brasil é de sacanagem. Vocês apostam em Tropa de Elite 3? Não. Acho que não. Eles colocam um título assim, Tropa de Elite 2, e o filme faz sucesso, eu não duvido nada que tenha um 3. Olha lá, hein, cara. Não, cara. O Padilha, cara. Esse quando... filme... É porque, um sucesso. É porque... Cara, o Padilha falou que não ia ter o 2. É, ele falou, né? Peraí. O 1 termina e dava pra ter o 2, porque mesmo, vamos dizer, que o Capitão Nascimento tivesse se aposentado como ele queria lá no final do 1, você tinha o Matias, que podia dar continuidade à história. Inclusive, o livro Elite da Tropa, que o primeiro filme é baseado em personagem principal, é o Matias e não o Nascimento. E não. O Matias aparece naquele filme 157. Sim, mas é outro personagem. Ah, é? É, não é o Matias. Porra, mas tão de sacanagem, né? Mas o que acontece? Nesse cara, sério, como é que vai ter uma continuação dessa história, cara? Sei lá, o filho do Capitão Nascimento vira do Bob. Eu acho que o filme tá fazendo muito sucesso pra eles deixarem isso, cara, pra olha lá. Só, o cara vai virar... Só se o cara virar realmente um justiceiro, cara. Aí, porque ele já não tem como voltar pra Tropa de Elite. Né? Não tem como voltar pro Bob. Não tem como ter carreira pública. É, a vida dele basicamente virou uma merda. A não ser que ele vire lá o Tony Almeida do Jack Bauer e faça segurança privada. É, porque ele foi detonado no final. Vocês acham que não, eles não fazem mais o terceiro? Quer dizer, cara, olha só. Se envolver dinheiro, se envolver... É, eu acho que faz. Tá falando da produção da Globo agora, cara, então... Agora, eu acho agora é e eu filme. Vejo. Eu vejo o terceiro feliz. Vocês podem perceber que o Coronel Fábio tá vivo. Continuou vivo no filme. Puta, cara, fazer a Tropa de Elite. Pô, caraca, aí... Não ter tido nenhum seriado na Globo de continuação, tipo, com personagens secundários, tipo, uma história com o Capitão Fábio, mas Coronel nasceu Fábio. Mas nasceu o seriado aquele Força Tarefa. Que era bem merda. Não, pelo amor de Deus, né? Até onde eu sei, eles chamaram o Padilha pra fazer um seriado, ele não quis. E aí virou essa porra. Virou essa força-tarefa aí, cara. O que vocês acham que eles vão apresentar de argumento? O que, que seria possível pra um Tropa de Elite 3, cara? Não, eu não consigo ver. É estragar, né? É mexer na merda pra ela começar a fuder. Se eu apoio, não. Mas se eu acho que vai acontecer, sim. Concordo, é a mesma coisa. Eu também não acho, cara. Apoio, mas eu acho que vai acontecer. Eu acho que não. O filme rendeu muito. Tá rendendo muito até agora. Maior bilheteria de todos os tempos. Então é bem provável que tenha um terceiro por causa de... Histórias, os caras inventam alguma coisa, vão inventar alguma história. É, tem um livro muito bom que podia virar história, que chama Abusado. É. Do Caco Barcelos. É, exato. Uhum. Esse livro é animal. É muito foda. Eu li o Abusado, li o Elite da Tropa, né? O Abusado, é, como livro, é 1 milhão de vezes melhor que o livro Elite da Tropa. Muito melhor, muito melhor. Sim. E agressivo, né? É uma história mega agressiva, só dentro da favela. Assim, tem polícia, porque, porra, onde tem favela, tem polícia. Mas a história é na visão do cara lá do Dona Marta. O Marcinho VP. Marcinho VP, isso. Comando Vermelho, essa porra toda. Puta, dava um filme foda. Não sei nem se tá em produção, se os direitos já foram comprados. É provável que esteja. Eu recomendo esse livro a todo mundo. Eu acho que tá esgotado. Não sei se é fácil de achar. Mas Abusado é foda. Não precisa forçar mais Tropa de Elite. Tem tanta história boa, cara. Tem tanta história boa pra nascer que Tropa de Elite seja a força motriz que foi o Cidade de Deus pra puxar essas histórias fantásticas. Mas aí entra o que o Dave falou, né? As pessoas foram no cinema por causa do Tropa de Elite 2. Você pode botar assim, ó, do mesmo diretor de Tropa de Elite. Exato. 1 e 2. Caralho. Daí eu concordo. Mas não... agora a visão do crime, qualquer porra assim, sabe? É. Eu acho que o cara deu um ponto final na história. Também acho. Né? Também botou acho. O cara falando, botou o cara sendo expulso da polícia. O terceiro podia ser em Brasília, né? Porque... Só se o Tropa de Elite 3, o cara virar deputado. Deputado Nascimento. Que merda. Aí vai pra Brasília botar o no saco. A gente tem que parabenizar esse tipo de filme, porque, pô, esse tipo de filme valoriza o cinema bom, né, cara? O cinema, porra, lucrativo. Cinema que foi feito pra agradar o consumidor, né? Feito pra agradar a mãe do diretor, entendeu? Os amigos de faculdade. Mas é verdade, é verdade. Não é um filme que é marketing político. Cara, eu adorei, achei excelente. Pra mim, que vem o 3. Pelo amor de Deus, não.